necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Mundo ver brilhar a luz. glorificado seja o nosso Deus.